safadinha me olhando. Ela tá mostrando só o arquinho, eu tô gostando. Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. Ela sentando pro pai na frente do paredão. Ela sentando pro pai na frente do paredão. JogoDoShot.net. Bora, Serginho, alô, Marquinho. Chama no bicho. Dutra Móveis, fazendo o melhor por você. Presidente Dutra Maranhão. Chama. Safadinha me olhando, ela tá mostrando sua marquinha, eu tô gostando. Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. Ela sentando pro pai na frente do paredão. Ela sentando pro pai na frente do paredão. Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar. Com o meu rebolar, te deixo louco. Tu pode desejar, mas tu só pode olhar. Que hoje eu vou sentar.